apaixonado chora pelo amor da Colombina. E é sua sina chorar a ilusão em vão, em vão. Apaixonado chora pelo amor da Colombina.